meu amor. Fala comigo que eu estou tão sozinha. Se eu errei, você também errou. Por favor, perdão eu te peço. Eu não vivo sem você. Carinho, o teu coração, meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo, vem minha paixão, estou na solidão. Banda Calypso. Meu amor, o teu coração. Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo, vem minha paixão. Me perdoe por favor, pois preciso sentir teu carinho, o teu coração. Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo, vem minha paixão.